eu sou. Que você pensa de mim, faz de conta que eu sou muito menos que isso aqui. Faz de conta que honestidade não existe em mim. Faz de conta que eu sou o gosto amargo do piqui. Faz de conta que o break que eu dancei não valeu nada. Faz de conta que o rap que eu cantei foi uma piada. Faz de conta que minha conta tá chapada de dinheiro. Faz de conta que eu sou o rei dos reis, os pipoqueiros. Faz de conta que o quilombo urbano virou ONG. Faz de conta que a Sony vai bancar o meu CD. Faz de conta que no clipe lá tá nós de carrão. Faz de conta que Ja Rule é ídolo do coração. Faz de conta que os 20 anos virou 20 dias. Faz de conta que o Libriano né de correria. Faz de conta que Sarney patenteou a minha voz. Faz de conta que a foice e o martelo né com nós. Faz de conta, conta Cinderela, faz de conta. Conta pra favela, faz de conta. Que nós não existe, que o quilombo urbano é hip hop tolice. Faz de conta, conta Cinderela, faz de conta. Conta pra favela, faz de conta. Que nós não existe, que o quilombo urbano é hip hop tolice. Faz de conta que eu sou isso, mesmo Zé Covinho. Faz de conta que meu rap não tem compromisso. Faz de conta que eu vivo a ilusão e vendo ela. Faz de conta que na hora H o gira é amarela. Faz de conta que a memória de zumbi não vou honrar. Faz de conta que os pelegos um dia vão me copitar. Faz de conta que a CO vive na paz e no amor. Faz de conta que a polícia diz: moço, por favor. Faz de conta que as minas da favela é tudo puta. Faz de conta que o dinheiro agora nós chama de truta. Faz de conta que o canto da sereia seduziu os mano que era pólvora e apagou pavio. Faz de conta que o periferia urgente é brincadeira. Faz de conta que empurramos bêbado em ladeira. Faz de conta que em Pedrinhas mano não ouviu QU. Faz de conta que não temos proteção de Olorum. Faz de conta que a esperança finalmente venceu o medo. Faz de conta que zeramos a fome com o primeiro emprego. Faz de conta que os contos de fada é verdadeiro. Faz de conta que o Deus da Universal não faz dinheiro. Faz de conta, conta Cinderela, faz de conta. Conta pra favela, faz de conta. Que nós não existe, que o quilombo urbano é hip hop tolice. Faz de conta, conta Cinderela, faz de conta. Conta pra favela, faz de conta. Que nós não existe, que o quilombo urbano é hip hop tolice. Faz de conta que eu nasci num berço de ouro. Faz de conta que eu canto pros playboy, não pro povo. Faz de conta que a guerra não tem classe, não tem lado. Faz de conta que no Selma tem só revolucionário. Faz de conta que quem canta seus males não espanta. Faz de conta que Coxinho morreu trepado na grana. Faz de conta que quem canta em nome da oligarquia. Faz de conta que não tá traindo a periferia. Faz de conta que a novela da Globo me respeita. Faz de conta que a cor do pecado é preta. Faz de conta que Thaís e Janequinha sangue azul. Viajou pra Alcântara de Maiobão, linha 1. Faz de conta que essas fitas não é lenha pra revolta. Faz de conta que eu só vejo ao meu redor flores e rosas. Faz de conta que o turismo traz renda pros favelados. Faz de conta que eu vi um gringo de rolê no coroado. Faz de conta que quem vende bala no busão. Faz de conta que a pilantra é prostituta, é ladrão. Faz de conta que a morte do playboy me comove. Faz de conta que o pior letrista do Brasil é Gog. Faz de conta que sou louco, não sei pensar. Faz de conta que larguei a passeata e fui pro bar. Faz de conta que eu sou tolo, faz de conta que tu és tolo. Faz de conta que já não passou da conta tanto rolo. Faz de conta, conta Cinderela, faz de conta. Conta pra favela, faz de conta. Que nós não existe, que o quilombo urbano é hip hop tolice. Faz de conta, conta Cinderela, faz de conta. Conta pra favela, faz de conta. Que nós não existe, que o quilombo urbano é hip hop tolice.